Atenção, agora com vocês, DJ Júnior Maciel. Júnior. DJ Vando, dia na Lindewa, inovando sua emoção. Vai torado de sole, não te logrou com minha mãe, que me porta um dolore que sale, que sale. Se ferma Júlia de noquia que tremo no

não deu para ficar. Porque aqui, aqui é o meu lugar. Eu voltei para as coisas. Júnior Maciel. Maciel. Eu juro, tentei. Você me magoou, me deixou triste. Eu sinto muito, tentei. Te dei meu céu, minha vida, o meu mundo. Você só me fez sofrer. Você me feriu mais. Eu te digo que meu coração ainda existe amor. Eu te digo que essa chama não apagou. Não te esqueci. Amor, eu te digo que essa chama não apagou. Não te esqueci. De Marituba, Pará. Parece um sonho estar junto de ti, curtindo o arrebitão e ter som, a verdadeira traição de Curuçá. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, é o arrebentão. E o DJ Fabinho, tô de boa, no herói virtual. Intenção é verdadeira, tradição de Curuçá. Elias Batidão, o DJ cantor do Pará. Gostou, é claro. Então sou

Júlia Maciel. Pra cima, garoto! Eu sem você não tenho porquê. Porque sem você não sei chorar. Se eu chamar sem luz, jardim sem luar. Luar sem amor, amor sem se dar. Uma frase de amor escolhi pra você. Bem simples, real, sentimental. É mais forte que um vento ou um temporal que jamais poderá levar. Uma frase de amor escolhi pra você. Bem simples, real, sentimental. É mais forte que um vento ou um temporal que jamais poderá levar. Você, não tenho porquê, porque sem você não sei chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar. Luar sem amor, amor sem se dar. Frases de amor em forma de canção. Eu sem você não tenho porquê, porque sem você não sei chorar. Sou chama sem luz, jardim sem luar. Luar sem amor, amor sem se dar. Frases de amor em forma de canção. Consagrado DJ Irã. Best DJs in Brazil. Maciel. É hoje que eu saio pra balada. Tão livre, leve, solto. Não quero nem saber. Você me deixar, você bem pensou que eu ia sofrer por você. É hoje que eu saio pra balada, tô livre, leve, solto, não quero nem saber. Quem manda você me deixar, você bem pensou que eu ia sofrer por você. E agora eu tô de boa, tô curtindo, tô bebendo, enquanto você não para de ligar. Você fez um bem danado pro meu coração, e hoje eu tô curtindo aqui no Globão. E agora eu tô de boa, tô curtindo, tô bebendo, enquanto você não para de ligar. Você fez um bem danado pro meu coração, e hoje eu tô curtindo aqui no Globão. Toca aí Globão, o príncipe da saudade, com os DJs que sabem comandar de verdade. Solta o som, a Ednei Fenomenal, com o consagrado DJ Buio Saudade. Toca aí Globão, o príncipe da saudade, com os DJs que sabem comandar de verdade. Solta o som, a Ednei Fenomenal, com o consagrado. A gente se encontrar, oh, oh, ah. Há uma ponte pra nós dois em algum lugar. Quando homem e mulher se tocam no olhar, não há força que os separe. Há uma porta que um de nós vai ter que abrir. Há um beijo que ninguém vai impedir, não vai. Quando um homem e mulher se deixam levar, é fácil viver mais. Há uma estação onde o trem tem que parar. Tô na contramão, esperando pra voltar, pra poder seguir, sem limites pra sonhar. Pois é só assim que se pode encontrar o amor. Aí, DJ Júnior Maciel. Pra cima, garoto! Ei, vai olhar pra mim.

DJ Júnior Maciel, de Marituba.